da frente, 095. Obrigado pela informação, bravo tudo isso. A intenção agora é prosseguir para CIA, o Tânia Bravo cruzando o eixo 1028. Autorizado então, o azul já está na curta final, autorizado cruzar o eixo 1028 e prosseguir para a CIA o Tango India Bravo, informa que foi reportado aí bastante pipa na final no 7. Ok, o Tango India Bravo vai prosseguir da presente para o CIA, fazendo o cruzamento da 28 com a 10, Tango India Bravo. No 437 após Embraer Azul, ali, Matheus. Confirme. Controle. Opa, Tango Lima, Quilo Bravo, controle, toma duas sem identificação. Tango Lima, Quilo Bravo, está presente, voa na proa da rotatória. Desça em condições light, mantendo separação visual com o solo para o subcircuito de tráfego. Altímetro no 013. Gol 1260, chama agora o centro Recife. 125.45, alterna 126.85. Centro Recife, 1260, 1260, tá bom. Até. Litoral do Foco. Tá autorizado, Tango de Abraço. Graças, obrigado aí, Tango de Abraço. Confere, eu no 437 tem livre decolagem, uma centena com uma dúzia. Centena de 7, decolagem da 17. Apatango Alfa, Vitor Juliette, mantém condições light no corredor forte, altímetro no 0, 13. Tem uma condições light, Vitor Juliette. Bom, ainda November Alfa, muita por quantas milhas aproximadamente? Joker, 03, controle Salvador, acendo identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro no 013. Afirmativo, Tango India Bravo, reporte no solo controlado. Caraca do visual, solo controlado. No 437, decolou aos 33, 119.35. 193, uma milha November Alpha, vai tentar para tráfego do Alpha Vida Juliet a 5 milhas atrás da aeronave, mantendo também o número bem. A ciência do Alpha Vida Juliet, ainda não visão, solicita a atenção 1507 para a separação vertical. Qualquer Windows 99 solicita o número 500? O número 500. Autorizado no 1500 do Windows 99. Subindo para o número 500 da Windows 99 para manter o setor. O Salvador para sair no 437 no perfil de saída Dial. Vou sair no 437, contato radar na decolagem. Estou para o nível 160 na saída Dial. Após ler direto, filhão. Nível 160, na saída da L, após livre direto de Ilhéus, para sair no 437. Botando o Alfa Vitor Juliet, tráfego para manter aumento agora 10 horas, 2 milhas, ou no Mickey and Spank. Estagulha Bravo, frequência livre. Para manter aumento agora 10 horas, 2 milhas, ou no Mickey and Spank. Check do Moto Chunk, estou recebendo 1.300 pés. Ainda November Alpha, tráfego informativamente agora 1 hora, 1 milha, 1.000 pés. Atente, o tráfego Alpha Victor Juliette está visual com o mesmo na linha do litoral. Sempre mantém a separação visual. Separação visual, ainda November Alpha. Vitor Juliette visual com tráfego em nave bal. Afirmativo, visual com tráfego em nave bal. Sim. 345 autorizado, a linha de colar, pistão 0, 1 com 1 a 12 anos. 230, gol, então, a 0 no 5. Gol no 0 no 5, confere, chama o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25, por favor. 25, 1, 33, 25, pontinho. Papatango Lima, Papaquilo, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 100 na chegada à malha, altímetro 1013. Afirmo. Aéreo 1345, controle 19, decimal 35. Controle Salvador, Força Aérea 1345. Força Aérea 1345, contato radar da decolagem. Sou para o nível 160 na saída da EL, após letra direto de EL. Força Aérea 1345, subindo para o 160 na saída da EL, após letra e EL. Batangol, Vitor José, controle. Eu já consegui estar com o que você recebe agora, a estrutura do Amadita? Recebendo no 1306. O Amadita está aqui em 3? Afim. Excelente, é... Ah, eu sou o Amadita, cara, mas... Certo, certo, mantém a separação visual com o tráfego ainda lá no Alfa, confirmando que está regressando a partir de agora. Tango Lima, Papaquilo, desça para 3 mil pés, altímetro 1013. Número 2. 03, autorizado a final do procedimento LF Exception no 0, desça para 2 mil pés, altímetro 1013, reposta da brisada. Maquilo Bravo? Sim, Maquilo Bravo, contorno. Visual com o campo, estou matando 2500 pés. Chama agora a torre 18 decimal meia dúzia. 162, obrigado, boa tarde. Boa. E o Papatango Lima, Maquilo Bravo? Lima, Maquilo Bravo. Final no 7. Reporta 3 milhas, cabeceira. Toma 3 milhas, cabeceira no 7, Maquilo Bravo. Papa Paquilo, reduz a velocidade 2209. Zero, controle Salvador, acende identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 013. 050 na Mare, 013. 040, autorizado. Autorizado. Bom, obrigado. Aquilo Bravo, autorizado o pouso no 7, uma centena com uma dúzia, reportado bastante pipa aí na curta final. Ok, Aquilo Bravo 7, vai para tempo, só controle passo provado, Aquilo Bravo. Tango Lima, Papa Kilo, autorizado a sinal do procedimento LS-X3, desça para 213, altímetro no 013. Reporte estabilizado. Vai seguir tráfego na aproximação agora a 9 milhas, um tucano. Papatango Lima, Papa Kilo, completa a redução 1809. Seu solo foi os 48. É, torre 1-8, décimo mal, meia dúzia. Torre Salvador, 35-220, centro de formação 90, já no ideal de destruição. Aguarde. Papa Tango Lima, Papa Kilo, vai aumentar a separação com a trapa à frente, esquerda pro 030, limite logo. Checado o Joker 03, reporte para todo estado. Controle Salvador. Acena identificação, desce para o nível 060 na chegada Mare. Altímetro no 013. Zero no 437, está presente, voa Arubi, e chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Um, dois, cinco, um, alterna, 1335, bom, bom. 03, torre, 1, 8, decimal, meia dúzia. Bom dia, 35220, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 070 na chegada Amã, altímetro em Salvador no 013. 070, chegada Amã, centro do PH, no 013, 35220. Joga 03, controle. Sério no 322, ponto de espera do hotel? Papa Kilo, reporte passando externo, intenção 0, circular no 7. Quente, reporte no estado. O Fusera que não conseguiu contato com o solo, informação em curso é Oscar, autorização na frequência 121, decimal 10. Afirmativo, Lima Papaquilo informa na final no 7. Uma centena com uma dúzia, o ajuste me 13. Roteiro no 345, restrito no voo 140, contexto. Cotejamento correto, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 136, decimal 25, ponto. Alfa Vitor Juliette, reporta ingressando no corredor Interlagos, mantém a separação com o tráfego Índia Novembro Alfa. Ingresso no hotel, tem um tráfego de contrário, jogo 03. Mantém antes da hotel. Está 3895, pode esperar a próxima. Tente 3895, só instante. Aprovou? Baixar travado ali, nova vaqueira. Então 3895, poderia curvar à esquerda? Qual seria a prova para a esquerda? O táxi do tráfego manteve posição. Ao estacionar, frequência livre, nessa frequência. Sim, 385. 3296, só confirmando por mais quantas milhas vai manter a próxima. Bem, reduza a velocidade 2209. 3895 tem livre decolagem pista 10, uma centena com a 12. Autorizado decolagem 10, 3520. 3000 pés da presente dona, 10093 altímetro, 5220. Utilizado backtrack e ao estacionar frequência livre para aqui. A Lima tem força aérea no 322, bom dia. Reposto de visão com a pista no teste, o alto, o Nitro de Leste. Completa final do procedimento em Leste, que torre 1-8-9-12. Controle Salvador, tá 3895, pós 2000, autorizado direito, Elefa. Salvador, boa tarde, eu prefiro que acesse o auxiliado. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, 1-7-4-0, na porta, passando o estado. Para o estado. Futur 3895-1935, tem um bom voo. Conselho no 322, vento 1 centena com 1 dúzia, autorizado iniciar a pista 10. Está sob vetoração, vai voar na proa 025, limite o localizador. 35220, autorizado a final do procedimento LS X-Ray, desta para 2000 pés, reporte estabilizado. Autorizado LS 2000, reporte estabilizado 5220 da 3. 1896, autorizado a descer para 3000 pés, altímetro 0013. Regresso na linha do litoral, mantendo 1.500 pés, o Índio no Rio Branco.